vive esperando o amigalha cair. Vê que a parada é tipo batalha de MC. Quem não tem raça vai jogar a toalha e desistir. A vida é tipo corrida em competição de pista. Só vence quem tem disposição de maratonista. O tempo é ligeiro no constante tic-tac. Quem não acompanha pira diante os piripaque. Se o teu sonho não passa de ironia, se contente com aquele vendido na padaria. Mas se ele for real, comece a pensar nas armas que cê tem pra poder o realizar. Dá pra conquistar, é só saber esperar, mas não ficar estagnado sempre no mesmo lugar. A força vem de cima e tá nas mãos do Senhor. E se ele é por nós, ninguém vai se opor. Não importa quanto intensa seja a sua intenção, o soluço de um choro nunca trouxe solução. Forte como um míssil, o fim dessa missão. Pare de fazer hora e faça sua oração. Não importa quanto intensa seja a sua intenção, o soluço de um choro nunca trouxe solução. Forte como um míssil, o fim dessa missão. Pare de fazer hora e faça sua oração. Tu tem um sonho, mano, vai lá, corre atrás. Não deixe a vida passar e te deixar pra trás. Porque se tu pode sonhar, tu pode fazer. No livro da sua vida, o escritor é só você. Irmão, viva cada momento intensamente. Lembre do passado, mas se foque no presente. Muitos me acham mais velha, apesar da minha idade. Larguei as bonecas pra encarar a realidade. Nunca saberemos se vamos ou não conseguir. Mas tu só saberá se persistir. Num século onde capital move o mundo, quem tem dinheiro é rodeado, quem é pobre é avulso. Já está na hora de mudarmos a realidade. Que agora o gigante acorde, mas de verdade. Erga sua cabeça e mete o pé na estrada, porque na corrida da vida já foi dada a largada. Não importa quanto intensa seja a sua intenção, o soluço de um choro nunca trouxe solução. Forte como um míssil, o fim dessa missão. Pare de fazer hora e faça sua oração. Não importa quanto intensa seja a sua intenção, o soluço de um choro nunca trouxe solução. Forte como um míssil, o fim dessa missão.